Paulo Salvador, Whisky Juliette Alfa, finalizou o reboque, obrigado e um bom dia. Change, bom dia. Colô no 817, quando pronto, sem livre ingresso e decolagem. O vento de. Vento variável com 03 nós. Gente, boa noite, no 7. Tá mantendo um plano de espera ainda, boa noite, no 7. Tá autorizado o ingresso? Afirmativo, quando pronto, a linha decola. Ok, então a linha decola no 0, boa noite, no 7. Estou no 7, decolado aos 4-4, chame o controle em 1935, bom dia, bom voo. 1935, ponto 8, ponto 7. Whisky Juliet Quebec. Siga o Whisky Juliet Quebec. Com acordo com o infrared aqui, estou pedindo para poder virar o motor 1 e marcha lenta aqui em 5 minutos só. Confira sua posição? Eu estou no Fato 3. Ciente, reposte ao término, Whisky Juliet Quebec. Quebec ciente. Salvador, Whisky Juliet Quebec. Whisky Juliet Quebec. Senhor, informando o término do cheque de motores aqui. Excelente, boa noite.